Olha, você só me chama se realmente você quiser comprar meu conteúdo. Se você não for comprar, por favor, não faz eu perder meu tempo, tá bom? E se me chamar mesmo não querendo comprar, aí eu vou te bloquear.